Eu quero uma lavadora de louças, ele um aparelho de som. Querida Julie, para dizer a verdade, eu vinha esperando essa questão há algum tempo e estava surpresa por esse problema não ter surgido até agora. Você conhece a história do rei ganancioso que morreu de fome porque tinha toneladas de ouro, mas nada para comer? Há uma certa aura em torno do dinheiro, que vai muito além do seu papel, enquanto meio para a aquisição de outras coisas. Será porque o dinheiro significa segurança? Ou dá essa ilusão? Será porque o dinheiro possibilita os mais diversos tipos de divertimentos? Será porque é uma fonte de poder? Qualquer que seja a causa de tão forte atração exercida pelo dinheiro, a discussão que vocês tiveram sobre esse tema é muito comum. Você quer usar o valor da restituição de imposto de renda para facilitar o serviço doméstico, comprando uma lavadora de louças ou uma torradeira nova, mas Michael prefere gastar o dinheiro em um aparelho de som, restaurantes elegantes e vinhos caros. Afinal, diz ele, temos o direito de gozar dos frutos do nosso trabalho. O fato de vocês quererem coisas diferentes é absolutamente normal. Para mim, é óbvio que os homens buscam mais o prazer do que as mulheres, embora uma mulher que tenha o vício do prazer possa ganhar de qualquer homem com facilidade. E acho que por conta do agudo senso feminino para o concreto, as mulheres tendem a buscar as coisas mais duradouras. Como observou Chesterton com humor, uma duquesa pode levar um duque à falência por um colar de diamantes, mas há, contudo, um colar. Um vendedor ambulante pode arruinar sua esposa por um galão de cerveja. E onde está a cerveja? Independentemente das categorias em que você e Michael se encontram, a questão para ambos é: quem vai vencer? Nesse caso em particular, você pode apelar ao cavalheirismo dele e lhe aplicar ou lhe explicar que, devido aos seus horários apertados, uma lavadora de louças, por menos poética que seja, deve ter prioridade, mesmo que não mereça ser comparada a um aparelho de som, que lhes poderia proporcionar um grande prazer artístico. Essa abordagem tem duas vantagens. Reconhece a legitimidade do desejo de Michael, o que ele gostará de ouvir, e, no melhor dos cenários, convencê-lo a comprar a lavadora de louças, o que seria muito útil para você. Nessa situação específica, é possível dar motivos razoáveis para que a querela se resolva em favor da lavadora. Mas podem surgir outros casos em que os motivos de ambos os lados sejam fortes. Discordâncias desse tipo são de difícil resolução, pois os dois acreditam merecer um resultado que lhes seja favorável. Para que essas disputas não saiam do controle, vocês devem tentar, desde já, estabelecer regras básicas para resolver discordâncias futuras. Uma das regras fundamentais, a meu ver, é que as discussões não devem acontecer em momentos inadequados, quando um dos dois estiver cansado, tenso ou com pressa. É importante escolher um momento favorável, quando ambos estiverem com disposição amorosa e humor tranquilo. Então, discutam pacificamente os prós e contras das opiniões conflitantes, tentando de fato entender um ao outro. Não se portem como dois inimigos cujo objetivo é vencer. Você vai se surpreender com a rapidez com que as discordâncias se resolverão, se esperarem para discuti-las desse modo em circunstâncias favoráveis. Em muitos casos, conseguirão encontrar um meio-termo ou um de vocês poderá ceder, mediante a promessa de que, da próxima vez, quem cederá será o outro. Sobretudo, quando ambos os lados tiverem argumentos fortes em favor de sua opinião e esses argumentos não indicarem qualquer solução fácil para o problema, tenham em mente que a pessoa que cede por amor é superior. Isso soa paradoxal, pois o vencedor normalmente é considerado o mais forte. Há, contudo, dois modos de perder. Um é motivado por fraqueza, a outra pessoa tem uma vontade mais forte e obriga você a ceder. O outro modo de perder é, na verdade, uma tremenda vitória. Pense na mãe que dá ao filho a melhor porção de comida, pois o ama. Imagine o cônjuge que cede, não por fraqueza, mas por amor. Ele será de longe o mais forte, pois terá alcançado a vitória mais difícil de todas, a conquista do seu autocontrole. Quem ama de verdade deseja fazer o bem ao ser amado. Já aquele que quer puxar todo o cobertor para o seu lado e pouco se importa com a outra pessoa, este é um cônjuge deplorável. Muitas vezes, isso significará que negue a si mesma em prol de um bem maior. Como certa vez escreveu Cardeal Newman, não há, quiçá, duas pessoas que, mesmo que íntimas, mesmo compartilhando os mesmos gostos e mesmas opiniões, mesmo dispostas a ter uma só alma e um só coração, que não precisem se negar e negar muito do que gostam ou não gostam para serem felizes juntas. O dinheiro e a maioria das outras coisas que podem motivar brigas entre vocês são insignificantes se comparados ao amor. Não é uma forma de loucura colocar em perigo o precioso dom do casamento por tais discordâncias secundárias. Tenho certeza de que nesse momento você e seu querido Michael já chegaram a uma solução amorosa e descobriram que ceder pode ser um sinal de grande força e que o que é mais importante é, na maioria das vezes, um ato de amor. Contem com as minhas orações agora que a Santa Festa da Páscoa se aproxima. Com carinho, Lívia.